A Antena Web convida-o a visitar o site do novo canal, canal2.radioantenaweb.info. É o site do Canal 2 da Rádio Antena Web, que inicia as suas emissões a partir de 2 de agosto. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Excelentes misturas, uísque Guaraná, vodka e limão. Só não misture bebida e direção. Sonoplastia. Organização e realização de eventos. Alugar de som e luz. Promoção de artistas e bandas. Decorações e sonorização de espaços. Alugar de palcos e ornamentações. Serviços de DJ. Ecrãs gigantes. Karaoke. Orquestras e venda de equipamento audiovisual. Sonoplastia. Contacte-nos através dos números 916450069, 917902221, pelo e-mail geral@sonoplastia.com ou conheça-nos melhor em www.sonoplastia.com. Quer pesquisar por algo, mas perde muito tempo nas suas procuras? Agora existe um local ideal onde encontrar facilmente aquilo que deseja. www.localideal.wordpress.com. Encontre um site com o respectivo endereço, descrição e idioma em que se encontra. Muito mais rápido e muito mais acessível. www.localideal.wordpress.com. O local ideal para as suas pesquisas na internet. Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caro ouvinte, muito boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição do programa Musicália. Este é o seu programa aqui na Rádio Antena Web, que vai para o ar de terça a sexta-feira, entre as 20h30 e as 21h. Como já é habitual, às quintas-feiras, a Rádio Antena Web encarrega-se de lhe trazer músicas de artistas conhecidos, mas músicas ou interpretações, essas sim, desconhecidas, de modo geral. E hoje vamos trazer à antena músicas que, enfim, que são... estas músicas, eu creio que até nem são muito conhecidas, não. Mas as artistas são, sem dúvida, e são artistas que hoje são nomes incontornáveis quando se fala de música. Vamos ouvir um tema gravado em 1987 para abrir esta emissão. Uma música chamada All That Once é a música que nos traz a pequena de 13 anos de Itália, chamada Laura Pausini. Ela nasceu a 16 de maio de 1974 e em 87 estava a gravar este All At Once. Faz parte de um álbum que infelizmente não está nas melhores condições, mas isto é tudo o que conseguimos arranjar. De todas formas, a letra, para quem percebe inglês, está perfeitamente perceptível e espero então que seja do seu inteiro agrado ouvir esta relíquia. Esta voz que hoje é uma grande voz, na altura também já o era, com 12, 13 anos, Laura Pausini com 13 anos, estreava-se no mundo da música com o seu primeiro trabalho, O Primeiro Sonho de Laura. O qual será então este All At Once. Vamos depois ficar com uma música de outra menina. Ela tinha 13 anitos, talvez, 13, 14 anos, e interpretava um tema chamado L'amour viendra. A música é de 1981 e é, adivinhe lá, de Céline Dion, essa menina do Quebec, do Canadá, que hoje é, sem dúvida, uma voz gigante do mundo da música. Quando se fala de música, inevitável é, quando se fala, aliás, inevitável é falar-se de nomes como o de Céline Dion. E por que não ficarmos também com mais uma menina, esta com um ritmo bem diferente, mas também tinha 13 anos quando se iniciou. Fat Stay With Me, a música de Alanis Morissette, um tema que não chegou a ser sucesso, é um facto. Chegou a tocar nas rádios, chegou, mas não chegou a vingar. Mas hoje em dia Alanis Morissette é um grande nome da canção, internacional. E portanto vamos ficar com estas três músicas que vão dar início a mais uma edição do programa Musicália. Eu sou o Carlos Bonaparte, acredito que é com muito prazer que estou deste lado, para si que está desse lado. Vamos à música! Come on, man, am I real? aqui, viva, verá. Demain, c'est loin de mes envies. Ma vie, à moi, c'est aujourd'hui. Que je crois, je vis dans le monde de mes images, je fais des fleurs avec tous les nuages, je découvre d'un regard nouveau tous les rêves de Marco Polo. Et rêver, rêver, chanter, chanter, et rêver. Cristo. Sintonizado no Sul Antinoeb. Let's go. Ora, cá estou outra vez, agora para lhe trazer mais duas vozes dos pequenos grandes cantores. A voz de uma menina de 7 anos e a voz de um rapaz de 12. Estou-me a referir às vozes de Bjork. É verdade, ela que nos traz o tema I Love to Love, uma grande música que já na altura era muito conhecida e que Bjork, com apenas 7 aninhos, interpretou. Está uma coisa muito, muito, muito... Não acredito que ela só tinha 7 anos? Não acredita? Então, ouça, vai ver que até a voz denuncia mesmo, que é muito, muito, muito, muito pequenina. Tinha na altura, então, 7 anos Bjork, quando gravou esta musiquinha. E depois vamos recordar, imagino quem, Stevie Wonder. É verdade, ele em 1962 lançou um tema, The Tribute of Uncle Ray, assim que se chama o trabalho, o álbum, que lançou em 1962, e no qual se incluía o tema Marianne. Um grande tema que vamos recordar com muita energia nesta emissão do Musicália, antes das minhas despedidas. E quando eu voltar, vou ter para si uma surpresa. Esta música talvez já seja mais conhecida. Aliás, a música é conhecida, o artista é conhecidíssimo, dispensa até qualquer tipo de apresentações. Já não sei é se a interpretação deste artista é assim tão conhecida quanto isso. Mas dúvidas vão ser tiradas daqui a pouco. Para já, vamos recordar Bjork com I Love to Love e Stevie Wonder com a música Marianne. Ora, eis que chega o momento de me despedir de si, caríssimo e estimadíssimo ouvinte. Estamos a chegar ao final de mais uma edição do Musicália. Antes de mais, deixe-me só dizer duas coisas, antes de passar para a última música. A primeira é que lhe quero pedir as minhas mais sinceras desculpas. Ontem, por motivos de saúde, não pude estar aqui consigo para lhe trazer as edições do costume das quartas-feiras, em que falamos sempre de um artista ou de um cantor. O que era para ser ontem ficará para a próxima semana. Desde já lhe apresento as minhas sinceras desculpas, mas felizmente hoje já está tudo em ordem. Hoje o calor, porque foi essa a causa principal da minha quebra de saúde. Hoje o calor é menor, a temperatura desceu substancialmente, ainda bem. Vamos ficar com a outra música, mas antes já me esquecendo de um outro recado que tenho para lhe dar. Acabamos de ouvir Stevie Wonder e é ele mesmo hoje quem vai atuar, de um concerto gravado de 1963, quem vai atuar no nosso live, no nosso palco. Vamos ficar com a música então de Stevie Wonder. Aliás, com o concerto de Stevie Wonder de 1963. Portanto, já sabe, não pode perder. Às 22 horas vai ter um concerto de Stevie Wonder, que na verdade já tem 47 anos. Agora sim, a música de despedida, ela dispensa apresentações, tal como o artista. A música, ainda assim, chama-se I Know Sunshine. E é uma música que é muito, muito conhecida. Até faz parte de vários anúncios televisivos, mas nunca a interpretação de Michael Jackson. Esta, gravada em 1972, foi sem dúvida uma música que marcou com certeza a carreira do na altura jovem cantor de apenas, imagino, 13 anos. Vamos ficar com esta musiquinha para encerrar mais uma edição do Musicália. Eu estou de volta na próxima sexta-feira, ou seja, amanhã, para lhe trazer mais hits dos anos 90, música de dança. Para já, é mesmo esta música. Já sabe também que a seguir, Firmino Pereira traz-lhe mais uma edição do programa Beat Sounds. Vamos à música, fique bem e até amanhã. You ever want something that you know you shouldn't have? The more you know you shouldn't have it, the more you want it. And then one day, so good to me. But it's just like my girl. When she's around, I just feel so good. So good. Right now, I just feel cold. So cold. Right down to my bones. 'Cause ain't no sunshine.